Doutor, o seu L ligou outra vez. O que é que ele queria? Ele perguntou pelo pagamento. Que pagamento é esse? É do material de construção que ele forneceu. Quando foi que ele forneceu esse material? Foi no ano passado, deixa eu ver, em setembro. E que dia é hoje? Hoje é 5 de junho. Como é que o seu Hélio quer que a gente pague com essa pressa toda? E eu que arranjei esse negócio para ele? Onde é que está a gratidão desse sujeito? O que é que eu respondo pro seu L, doutor? Pode falar que estamos providenciando. Manda ele ligar dentro de um mês.